triste, minha alma está cansada. Quando os problemas fazem coração pesar, então eu paro no meio do silêncio até que venhas ao meu lado sentar. Deus me do que eu possa alcançar. Quando estou triste, minha alma está cansada. Quando o problema faz o coração pesar, então eu paro no meio do silêncio do sentar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre teus ombros. Mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta pra andar sobre o mar. Eu sou forte quando estou sobre teus ombros. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar. Deus me levanta pra alcançar montanhas. Deus me levanta mais do que eu possa alcançar.